cada palavra que eu falar. Preste atenção no meu olhar e tente ouvir meu coração chamando por você. Eu já chorei, não vou negar, mas no invisível acreditei. E essa fé te trouxe aqui pra eu me declarar. Te amarei enquanto houver vida em mim, na alegria e na dor eu vou te amar, na poesia do amor te encontrei. Não há mistério ao seu lado, é tão simples ser. Não vou negar, mas no invisível acreditei. E essa fé te trouxe aqui pra eu me declarar. Te amarei enquanto houver vida em mim, na alegria e na dor. Ser feliz é tão simples ser feliz.